todos e todas. No âmbito do Núcleo de Estudos de Investigação NEI, Questão Social, Políticas Sociais e Serviço Social, da 15ª edição do Mestrado em Serviço Social, nós organizámos um seminário aberto com o professor Dr. Rubens Luís Rodrigues. Eu começo por lhe dar as boas-vindas. E dar também as boas-vindas e saudar todos os presentes. Nós temos aqui os mestrandos, né? Mestrandas e mestrandos. Temos professores do mestrado, temos assistentes sociais e eu tenho necessariamente hoje que falar, por um lado, de investigadores, que estão associados a um projeto internacional, os movimentos contestatários no serviço social ibérico e norte-americano, no período de 1960-80, as interrupções com o movimento de reconceituação do serviço social da América Latina. Já não é a primeira vez que estamos neste instituto a dar conta e a trabalhar ao nível deste projeto. Fizemos-o em outubro passado e, nesse sentido, eu quero saudar, muito bem, em particular, a professora Cláudia Mónica, que é coordenadora e coordenadora do subprojeto em que estamos associados, a professora Adelaide Malainho e a professora Emília Ferreira e a professora Dulce, que estivemos da parte da manhã a trabalhar e que estivemos associadas a esta atividade científica, que por sua vez se insere a um projeto que o Instituto, no âmbito associado a várias instituições, mas que eu, enquanto professora do mestrado, temos associado ao CEPES, ao Centro de Investigação a que estamos associados. E gostaria de dar uma palavra a quem nos está a fazer, e nestas 15 edições tem vindo a apoiar e a colaborar de forma, que eu terei que dizer, muito significativa, de forma excelente. Estou-me a referir a quem nos está aqui a tirar umas fotografias e que nos está a gravar, que é o Dr. Filipe Casaleiro. Então eu hoje tenho necessariamente que lhe agradecer em público toda a colaboração que ao longo destes anos a gente tem tido de si. Então, com certeza que vamos sentir muito a sua falta. Mas com certeza também iremos estar juntos. É que adoro e enalteço. Então, é de todos um abraço solidário consigo e votos do melhor sucesso dos próximos tempos. Muito obrigada. Também todo o trabalho que tiver, teve connosco e o apoio que nos tem dado. Mas queremos agradecer também e muito em particular ao professor Rubens Luís Rodrigues. O professor aceitou o nosso convite. O professor aceitou o nosso convite estando do outro lado do oceano. Brasil, juiz de fora. O professor é doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, licenciado em História, mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu já tive o prazer de estar, né, de estarmos a trabalhar em conjunto. Tem obras publicadas, investigação e experiência na área da educação, com ênfase na história da educação, em temas são variedíssimos os temas. Então eu vou só aqui referenciar alguns: história da educação, educação, gestão política, educação de jovens e adultos. Estamos perante o professor Dr. Rubens, que fez também um pós-doutoramento em Portugal. Né? Seu pós-doutoramento foi na Universidade do Porto, em 2015. Também nessa altura a gente se encontrou. E eu gostaria só de dar uma palavrinha agora ao porquê do tema e aquilo que nos levou a convidar o professor para nos vir falar sobre as referências do educador Paulo Freire, que foi assim que designou o seminário, nos processos educacionais e a construção da resistência no Brasil e em Portugal. Porquê é que este tema nos interessa? Porquê é que para nós é importante, para o debate que temos hoje? É extremamente importante, e portanto estou a dirigir-me agora muito particularmente aos alunos da 15ª edição do Mestrado Serviço Social, não é? é muito importante porque no processo de resistência do Serviço Social Português à ditadura, ao fascismo e com a própria Revolução de Abril de 74, e não só, a afirmação do Serviço Social faz-se como profissão, acentua-se a dimensão política e, entre outros muitos contributos para tal, nós identificamos a aproximação que foi feita ao pensamento e à obra de Paulo Freire. O pensamento, a perspectiva, depois foi associada, foi desenvolvida em termos de processos de alfabetização de adultos, no período antes de 74, e muito no período também da transição, depois com o fim da ditadura, não é? Com o derrubo da ditadura e com o processo revolucionário, os processos que estavam associados, inclusive à relação com o próprio Serviço Social e com as influências do próprio movimento de reconceptualização latino-americano, aquilo que se dizia e a forma que não era só da alfabetização, mas era também das questões da consciencialização. Era assim que se formalizava a consciencialização e o pensamento de Paulo Freire era um vetor fundamental. Então, uma das razões, entre muitas, para o termos convidado e para estar aqui, a quem a gente agradece muito, né, por ter vindo e por nos dar, que eu acredito que seja um excelente debate e um contributo muito importante para o grupo, né, para a própria investigação a que estamos associados, para fomentar o maior aprofundamento e um trazer uma questão tão importante como é, ainda hoje, as questões relativas ao pensamento de Paulo Freire. Então, Solvi, muito obrigada. Muito obrigada mesmo aí pela vinda e por aceitar vir até aqui falar connosco sobre o seu Paulo Freire. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. A todas, né? Tirando eu e Felipe. Só estou vendo um representante feminino aqui na sala hoje. Mas é um prazer, quero já dizer para a professora Alcina Martins que é um prazer, né, não apenas aceitar o convite, mas agradecer o convite e poder conversar aqui com vocês hoje sobre esse tema num lugar, né, não apenas de Portugal, mas num lugar... Coimbra, né, que nos foi tão acolhedor, né, durante o período de pós-doutorado, para mim e a Cláudia também, minha companheira, que apaixonou-se por essa terra, tem aproximação com a Alcina aí muito, com outros também, enfim, sempre foi muito encantada, encantadora das relações aqui com Portugal, e para mim é um prazer e uma honra estar conversando um pouco com vocês sobre... Ah, não, tá aqui. Eu me acostumei. Sobre esse tema em geral, né? Também agradecer ao Núcleo de Estudos e Investigação, que proporciona a isso, e especificamente ao grupo de pesquisa que eu participei da reunião hoje, né? Alcina, Cláudia, Emília, Adelaide, a Dulce, né? Que nós estivemos hoje à tarde aqui, foi em função também da pesquisa de vocês que nós podemos estar conversando um pouco sobre esse tema, né? Tema que eu vou apresentar aqui para vocês, referências do educador Paulo Freire nos processos educacionais de construção da resistência no Brasil e em Portugal. Eu já vou... A Alcina já cumpriu o início do trabalho, porque a ideia é exatamente essa, de tentar compreender Paulo Freire a partir... do contexto, né, do contexto de resistência e a sua contrapartida imediata de dominação que vigoraram e que vigoram na sociedade brasileira e portuguesa. Eu digo vigoraram e que vigoram Porque uma vez conversando com um professor, colega meu de trabalho, na Faculdade de Educação, onde eu dou aula lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, ele destacou, fez a seguinte observação sobre Paulo Freire, abordando que a produção dele seria muito datada, né? Ou seja, teria tempo demarcado, foi uma produção importante numa determinada época. Hoje em dia teriam outras questões mais relevantes para serem discutidas, segundo esse professor. E eu venho aqui exatamente dizer que apresentar uma perspectiva que é contrária a esse ponto de vista, né? É uma perspectiva de que ainda é possível se refletir sobre as questões freirianas, não só como elemento do passado, né? Mas como elemento, como reflexões que desafiam a todos nós no processo de construção de uma educação e de uma outra sociedade possível, né? E nesse sentido, a discussão da resistência, ela se faz ontem, mas se faz hoje também, né? Porque os elementos dados para a resistência, embora tenham particularidades, sem dúvida nenhuma, hoje em dia elas existem essas particularidades, mas tanto a formação social brasileira, e aí eu acho que a Alcina vai poder, e outros aqui também, quanto a formação social portuguesa, guardam determinados elementos estruturais da dominação que ainda nos colocam como desafio para a superação, sobretudo num contexto de hoje em dia, em que esses elementos estão já consolidados, né? Tem uma distinção, vamos dizer assim, ou uma nuance nesse processo que de tempos variados, né? Da resistência, né? No período dos anos 60, 70 no Brasil, 50, 60, 70 no Brasil e em Portugal, que estão hoje em dia consolidados. Então, é importante a gente... Esse tempo, portanto, de hoje, ainda nos desafia mais a responder a essas questões. Bom, então, eu vou, de certa forma, que eu construí uma perspectiva que é referência do educador Paulo Freire nos processos educacionais de construção da resistência no Brasil e em Portugal, mas, para fazer a exposição, como eu vou falar, como eu acho importante, eu não vim aqui para falar do Paulo Freire especificamente, eu vou falar do Paulo Freire a partir do contexto em que a obra dele emerge e se consolida pelo mundo afora. Ele se torna, né, um autor no Brasil. Eu entendo que ele é, sem dúvida nenhuma, um dos educadores de maior referência, junto com ele, pelas suas obras, né, sobretudo Pedagogia do Oprimido, a questão... Exatamente, como a Alcina de fato comentou, Pedagogia como Prática da Liberdade, enfim, são livros, e sem dúvida nenhuma, e é importante dizer, sem dúvida nenhuma que o Pedagogia do Oprimido tem uma referência central, pelo Pedagogia da Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido e Educação como Prática da Liberdade, ali estão os conceitos referência para estar discutindo, mas para estar entendendo Paulo Freire. Mas também descolar desse contexto que acontece no Brasil, em Portugal, na América Latina como um todo, né? Que é importante destacar também os anos 50, 60, 70, são os anos de muita radicalização de movimentos sociais na América Latina, né? Anos 70 são anos de golpes e ditaduras, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, enfim. É importante de destacar isso, né? Essa referência. De todo modo, acho, por isso eu acho importante falar. Eu vou inverter aqui um pouco. Eu vou falar primeiro dos processos de construção da resistência, situando o Paulo Freire, e daí eu vou depois falar um pouco das referências especificamente, que uma síntese, né, das referências no do próprio Paulo Freire. Por isso eu vou começar, para vocês acompanharem aí, né, falando das condições da produção da resistência no contexto da dominação no Brasil e em Portugal, né, sem datação, como vocês podem perceber, porque, no meu entendimento, esses elementos estão consolidados tanto na sociedade brasileira quanto na sociedade portuguesa, né? Depois vou falar do desenvolvimento urbano industrial e o problema da educação, né? Paulo Freire nesse contexto. Aí sim eu vou falar de algumas referências da formação do Paulo Freire para estar constituindo, sobretudo, essas obras, né, Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, e depois, e por fim, os elementos mais gerais das referências freirianas para estar fazendo uma crítica à educação, ao processo de dominação dentro da educação, tá certo? Que eu espero que tenha relação com o serviço social também, né? Porque a discussão um pouco de manhã foi essa também. Bom, então, gente, para discutir condições da produção da resistência no contexto da dominação no Brasil e em Portugal, eu vou discutir aqui os elementos que aproximam, né? Os elementos que aproximam essas duas, evidentemente que elas têm particularidades na sua formação social muito explícitas, né? Mas eu vou partir aqui dos elementos que a aproximam, tá certo? Um elemento que diferencia, sobretudo, é que a produção da resistência em Portugal, por exemplo, produziu uma revolução, né? No Brasil, produziu uma ditadura. Então, existem diferenças no que se refere, pelo menos nos desdobramentos da resistência, vamos dizer assim, ainda que tenha sido um período que depois logo veio a contra-revolução portuguesa, que manifestou um movimento de reação aos elementos alternativos do projeto que a sociedade portuguesa procurava desenvolver, mas, enfim, esses elementos, eles estão presentes e desenvolveram a Revolução, né? Embora ela tenha sido depois silenciada pela contra-revolução, ela gerou elementos importantes de alternativas dentro da sociedade portuguesa e que podem ser recolocados, né? A gente costuma dizer, inclusive, que assim, Brasil precisa de uma primeira revolução e Portugal precisaria de uma segunda revolução para a gente estar constituindo ou para a gente estar superando essas condições. Mas um primeiro elemento que eu posso colocar de aproximação é essa vinculação dos interesses dominantes brasileiros e portugueses ao contexto de internacionalização da economia. Depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, né, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, embora a gente já tenha elementos expressos disso já em 1930, 1940 no Brasil, mas de fato, tanto do ponto de vista das condições econômicas de produção da vida, vamos dizer assim, em Portugal e no Brasil, o contexto de internacionalização capitalista, o contexto da inserção brasileira e portuguesa no capitalismo monopolista se torna mais acirrado, né? Os portugueses aqui presentes tenham muito mais condições de demonstração disso do que eu, mas um elemento que tanto a literatura traz, a literatura de sociologia, de história em Portugal, mas sobretudo, claro, eu posso dizer com muito mais propriedade do Brasil, porque também aqui eu estou aprendendo, né? A gente está se aproximando nesse movimento, mas na literatura brasileira, né, é de que, a partir dos anos 50, a inserção brasileira e portuguesa no processo do capitalismo monopolista é decisiva. Né? Acho que a gente não pode deixar de compreender essas duas formações sociais sem ter isso como parâmetro, como horizonte. De fato, é um processo muito, muito, muito significativo. Né? Nos anos 50, no Brasil, por exemplo, o governo Juscelino Kubitschek, por exemplo, que é considerado um governo bastante estadista, né? Embora ainda na sua versão mais populista, dos governos brasileiros desse período que mais abre a economia brasileira ao capital internacional. E aí isso gera um movimento, tensões dentro da sociedade, tanto da sociedade brasileira quanto da sociedade portuguesa, que levam a esses grupos dominantes, aos grupos dominantes da burguesia brasileira e portuguesa, a adotar uma perspectiva econômica de acentuar a dependência em relação aos países cêntricos do capitalismo, né? No caso, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, existe, o capital internacional entra cada vez mais acirradamente nesse processo. Isso compromete, né? Compromete qualquer perspectiva de desenvolvimento nacionalista autônomo, né? Isso é um primeiro elemento que eu gostaria de frisar para vocês, porque pensar, por exemplo, na educação, numa educação própria para a nação, para o povo, para os trabalhadores, se torna cada vez mais tenso com as condições de desenvolvimento econômico que estavam colocadas para a sociedade naquele período. Outro elemento que aproxima as duas formações sociais, o uso, e no caso do Brasil, é um abuso da força coercitiva do Estado como estratégia de repressão à participação política popular, né? E sempre a definição pelo alto das decisões nacionais. Posso explicar isso para vocês. Se nós pegarmos, já mesmo antes, né, no caso da formação social brasileira, alguns autores, por exemplo, brasileiros, posso destacar aqui um que talvez vocês já tenham ouvido falar muito, mas quem é brasileiro aqui já ouviu falar, do Florestan Fernandes, ele destaca, né, assim, o Brasil fez uma revolução produtiva sem revolução burguesa, né? O que ele quer dizer com isso? Que mesmo no processo revolucionário burguês, a Revolução Francesa, lá de 1789, ela é referência para isso, a burguesia, ela assume a direção do processo de transformação social que há, né? No Brasil, por exemplo, não ocorre isso. No Brasil, há uma revolução produtiva, ou seja, de 1930 aos anos 70, né, até 1970, no Brasil há um grande avanço do ponto de vista científico e tecnológico. Ok, que esse avanço científico e tecnológico lhe é proporcionado justamente por essa inserção dependente do capitalismo monopolista. O Brasil é um país que exporta produtos manufaturados, vamos dizer assim, e a ciência e tecnologia ela é importada, né? Mas, enfim, há um grande desenvolvimento. A sociedade brasileira, por exemplo, até nos anos 1930, 80% da população brasileira ainda era uma população camponesa, tá certo? Em 1980, 80% é urbana. Veja bem, 50 anos, né, de um processo de mudança assim, significativa da sociedade brasileira. Acho que poucas sociedades, né, acho que poucas formações sociais apresentam esse processo, né? E esse processo não foi feito por uma claro, a hegemonia era da burguesia brasileira. Claro que a dominação era da burguesia brasileira. Entretanto, ela se faz pelo Estado, pela utilização do Estado para esse desenvolvimento urbano, para esse desenvolvimento urbano industrial. Tá certo? Né? O uso da coerção, eu não preciso falar, né? É um elemento central também. Portugal viveu uma ditadura por quase 50 anos, e a força do Estado era significativa nesse movimento também. Inclusive, né, assim, nos estudos que cá nós fizemos, né, Portugal tinha uma tradição de associação por comunidades, que a gente no Brasil chama comunidades populares, movimentos sociais, intensos já desde antes do período da República, né? Já do final do século XIX, século XX. Havia, e esse movimento também é importante destacar que esse movimento também foi um movimento importante para depois, no período revolucionário, né? Ele foi silenciado duramente pelo fascismo, mas depois ele retoma e ele é importante, inclusive, para a tradução do Paulo Freire na sociedade portuguesa. Então, enfim, então o uso da força do Estado foi um elemento importante dessa repressão à participação. Não é que não houve, né? Houve sempre a participação do Brasil, isso que eu estava explicando. A utilização da força do Estado sempre implicou na negação do direito à participação, da negação à ampliação da cidadania, né? Sempre foi um cerceamento, sobretudo, dos de baixo. Em períodos importantes da história brasileira, não vou me alongar muito, mas em períodos importantes, como 1930, 1964, que é o golpe, né? É um período em que na verdade, a burguesia brasileira, ela nega, ela reprime com a força, o Estado reprime com força a participação popular. Embora a gente não tenha tido, em termos contínuos, uma ditadura tão extensa, né? Mas o século XX brasileiro é um século de ditaduras também. 1930, 1937 a 1945 tem a ditadura do Estado Novo, mas Vargas já assume em 1930 por via de um golpe, na verdade. Chama-se Revolução lá, mas na verdade foi por um golpe. 1964, a nossa ditadura de 64 vai até 1985, por aí. Então vocês veem que se a gente juntar tudo, dá quase meio século de ditadura também. Na sociedade brasileira. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a produção da resistência tinha que ser contra o Estado. Isso não é menos valoroso, isso é mais valoroso. Né? Bom, isso produz um acirramento, esse período, né? Esse contexto, porque não se trata só de um período, se trata da própria Constituição da formação da sociedade. Né? Até hoje, no Brasil, se tiver que ser utilizada a força vai ser utilizada como mecanismo de repressão, né? de cerceamento da participação política. Agora mesmo, 2013, né? e para diante, a gente deve ter passado aqui como é que o Estado, como é que a força policial foi utilizada para reprimir os movimentos de participação popular. Então, esses mecanismos de acirramento das desigualdades, eles foram potencializadores de mecanismos assistencialistas da política, em detrimento da ampliação dos direitos dos trabalhadores, sobretudo, né? Que esses movimentos de resistência sempre buscaram atender à ampliação dos direitos. E, em contrapartida, é bom destacar isso, né? Embora o Carlos Nelson Coutinho, e sem dúvida diz isso no caso brasileiro, fala que, por exemplo, a ditadura militar foi uma ditadura sem hegemonia, né? Não é o caso do fascismo, por exemplo, embora... Né, o fascismo, ele sobretudo nos países clássicos, aqui em Portugal pode ter sido diferente de alguma maneira, mas nos países clássicos o fascismo ele se articula mobilizando as massas. Né? No Brasil, por exemplo, exatamente por esse uso da força coercitiva do Estado, essa resistência sempre... teve que lidar com o processo desse, mas de todo modo, em que pese a produção, em que pese a resistência a movimentos ditatoriais e mesmo em relação ao uso da força coercitiva do Estado, o Estado, os grupos dominantes, tinham que dar alguma resposta às condições das desigualdades. Né? E a resposta, frequentemente, aqui eu não... É um educador falando, não é um assistente social. Então, as respostas foram sempre no sentido da dádiva, né? Sempre no sentido da concessão, sempre no sentido do favor. É isso que eu quero dizer, né? Então, havia uma demanda, uma pressão, a resposta era uma resposta paliativa aos processos colocados, né? E eu me lembro quando eu estudei aqui em 2015 também, já no movimento de intensificação, isso aí na área da educação, já no movimento de intensificação das insatisfações portuguesas com o fascismo, o sucessor do Marcelo Caetano, Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano lançou uma política de alfabetização de adultos completamente paliativa. Isso. Completamente paliativa e não durou meses. Né? É disso que eu estou falando. Né? Uma resposta que não cabe dentro do contexto que a resistência coloca. Né? Como, na verdade, o conjunto da sociedade portuguesa já estava muito insatisfeita com o processo ditatorial de Portugal. A resposta que se deu em termos de campanha de alfabetização, que era uma Depois eu vou falar mais disso. Era uma campanha irrisória mesmo, né? Foi completamente abafado. E por fim, as condições de resistência a essa perspectiva de, e aí em termos, eu vou falar em termos de, aqui é mais fácil, porque sempre quando se fala aqui há uma associação mais direta, vamos dizer assim, da educação e formação, né? Quando se fala educação e fala-se formação aqui, se fala é bastante próximo. Mas em termos de propostas de políticas para atendimento aos trabalhadores, as propostas elas sempre foram, e aí em termos educacionais isso é muito visível, elas tenderam, vamos dizer assim, tenderam a exigências de adaptação dos trabalhadores às perspectivas da sociabilidade capitalista. Então, era uma formação bastante unilateral para desenvolver meia dúzia de conteúdos e habilidades para o trabalhador se inserir na sociabilidade capitalista, né? O trabalhador não, não, não no Brasil, por exemplo, falar de educação de adultos, né, era a perspectiva dominante da política de educação de adultos era uma perspectiva de assim, não, esse sujeito já não vai dar mais nada na vida. Então, o que é necessário para ele? O necessário para ele é aprender as primeiras letras e assinar o nome para poder ter a carteira assinada, que hoje nem tem mais, né? Mas ter a carteira assinada e tudo mais, né? Então, veja bem, em sociedades que até hoje o problema do analfabetismo é importante, né? Embora não seja a mesma coisa do que foi no passado, né? No período da resist... no período da constituição disso tudo que eu estou falando aqui, os índices de analfabetismo no Brasil era em torno de 50% e em Portugal não era menor o índice. O sistema de ensino tanto cá como no Brasil, era um sistema de ensino que, para atendimento aos trabalhadores, ia só até os primeiros anos do que no Brasil se chama o ensino fundamental, que é as primeiras letras, é o processo de alfabetização. Enfim, a ideia era mesmo dar um processo formativo para os trabalhadores que fosse apenas para eles se inserirem no contexto de uma sociedade que está, aí eu já vou passando para a segunda parte, está se industrializando. Está se industrializando na perspectiva do capitalismo monopolista. Então, os processos de escolarização, eles são processos que se expressam como dominação, como não reconhecimento, como desrespeito sociocultural. Ou seja, os hábitos, os valores, as perspectivas, o ensino passava longe de atender as formas a perspectiva, a trajetória, os projetos que eram de trabalhadores. Passava longe dessa perspectiva. Ao contrário, eram propostas, e no Brasil falo com muita propriedade, mas no governo Marcelo Caetano também, quando foi expresso nessa perspectiva, as campanhas de alfabetização de adultos eram campanhas paliativas, né? Como eu estou dizendo, basta o trabalhador se apropriar das primeiras letras, né? Saber ler e escrever para se inserir no mercado. Para que ele vai ter educação? para que uma outra perspectiva educacional diferente dessa, entendeu? Então, as campanhas eram paliativas, reducionistas, em termos assim, de proposta, por exemplo, proposta curricular, né? E é possível imaginar isso, né? se eram as primeiras letras. Então, havia isso, um processo, não que eu diga que o processo do ensino regular no Brasil seja, sobretudo na escola pública, seja algo bom. Ao contrário, tem muitas contradições, mas imagina um processo de ensino regular para adultos, trabalhadores, pela metade. Quer dizer, em um ano, né, o ensino regular no Brasil, por exemplo, um ano, nas campanhas de educação de adultos, eram 6 meses, 3 meses. Né? Então, são processos bastante aquém. Né? Isso nos anos 40, após os anos 45. É importante dizer também que nível internacional, né, e essas sociedades elas tendem já nesse período a assimilar isso, a influência dos organismos internacionais no sentido de amenizar essas desigualdades, no sentido de amenizar esses processos. Então, havia uma pressão, por exemplo, da ONU, de cuidar da pobreza. Havia uma discussão de cuidar da pobreza, de minimizar as desigualdades. E, nesse contexto, a ONU inicia um processo de pressão sobre os Estados. É nessa ordem também que o Marcelo Caetano faz a campanha de alfabetização, que é exatamente para minimizar as desigualdades, minimizar o processo de analfabetismo. Entretanto, foi um essas campanhas, como eu disse, eram muito restritas. Eram muito paliativas, muito reducionistas, né? Tinha um caráter de ensino supletivo mesmo, né? De complemento. Enfim, e é nesse contexto que vai haver vão se intensificar os movimentos sociais em torno dos direitos de uma maneira geral e especificamente da educação aqui, né? No Brasil, eu trago mais exemplos do Brasil, né? Mas se organizam os centros populares de cultura, os movimentos de cultura popular, os movimentos de educação de base, todos têm inspiração freiriana, né? Todos têm inspiração freiriana. Na América Latina também, porque esse movimento se inicia a partir do final dos anos 50 e início dos anos 60. Por exemplo, a ditadura brasileira começa em 1964. Em 1964, de 64 para diante, aqueles que contestavam a ditadura foram todos exilados, dentre eles Paulo Freire. E o Paulo Freire, ele foi exilado, ele ficou em muitos países da América Latina, percorreu muitos países da América Latina, enfim, disseminou a proposta educacional dele. É importante dizer o seguinte, o Paulo Freire, não se trata, em primeiro lugar, não se trata apenas de um método, né? Não se trata apenas de um método. Se trata de uma crítica, e volto a dizer, por isso que eu falei disso tudo anteriormente, se trata de uma crítica à educação dominante. Né? Se trata de uma crítica à educação, à proposta educacional que marcava as sociedades naquele período. Então, é importante dizer isso, porque a gente pode concordar ou discordar. Eu, por exemplo, no Brasil tem muitos autores que inclusive, fazem contraponto ao Paulo Freire. Mas uma coisa que é importante dizer é que não é um método, não é uma metodologia, é uma concepção educacional crítica. Por isso que ela vai se confrontar aos interesses da maioria e a esse processo de escolarização. E nesse ponto, acho que a pedagogia do oprimido, educação como prática da liberdade, tem um sentido que depois, não vou usar aqui dizer que era o sentido que Paulo Freire queria atribuir, e nem tampouco dizer que ele mudou de perspectiva posteriormente, não é isso que eu quero dizer. Mas nessas obras, que são obras centrais, tá expresso, né, que é uma crítica à educação dominante, essa proposta fragmentada, essa proposta reducionista, né, essa proposta paliativa de educação que não vai na direção dos interesses, das trajetórias, das perspectivas dos trabalhadores. Então, é uma crítica nesse sentido. E portanto, é muito mais do que uma simples metodologia. Tá? É claro, ele tem uma proposta de prática pedagógica para lidar com os trabalhadores que o Paulo Freire constrói, mas não se limita a essa perspectiva. Não se limita a essa perspectiva. Como eu estava dizendo, no Brasil existem autores até que fazem contraponto à proposta freiriana, né? Mas e alguns elementos são importantes de levar em consideração, mas não é possível também descontextualizar que a proposta educacional que o Paulo Freire coloca é uma proposta que se contrapõe a esse processo dominante. Por isso, acho que ele vai ter, porque também ele vai ter tanta repercussão, né? Ele vai ter tanta repercussão porque é um autor que faz a abordagem buscando mesmo romper com uma perspectiva institucional, formal, colocar pelo menos nas obras, nessas obras mais clássicas que ele tem. Bom, nesse sentido, né, o Paulo Freire tem um vínculo muito significativo com a educação popular. E quais são as influências, de um modo geral, de Paulo Freire? Em primeiro lugar, essa que eu estou colocando aí no ponto 3, da influência do realismo pedagógico cristão, né? A teologia da libertação, os setores mais críticos da igreja, né? Eles, nesse momento, eles vão. A questão social se torna central na pauta colocada. E Paulo Freire faz um diálogo muito forte, muito significativo com o realismo pedagógico cristão, no sentido de compreender quem é esse sujeito da educação popular, né? Porque, veja bem, como eu estava falando, esses elementos que a gente abordou aqui, que estavam se consolidando, né, a questão da associação dos interesses da burguesia brasileira e portuguesa ao internacionalismo capitalista, a questão da coerção do Estado, o acirramento das desigualdades, né, a adaptação dos trabalhadores às exigências da sociabilidade capitalista, esses elementos, eles estão ali, naquele momento decisivo, se constituindo, né, como elementos de referência para a manutenção do processo de dominação. Hoje em dia, eles estão consolidados, eles hoje em dia estão consolidados. É, isso, isso é, vai exigir contrapontos que eu penso que, que Paulo Freire coloca no sentido de pensar o que, que é a educação popular, né? O que, que é esse sujeito? Era, que, na verdade, era um sujeito, o sujeito, na verdade, é a classe trabalhadora, né? O sujeito, na verdade, que está acontecendo nesse período, tanto no Brasil quanto em Portugal, é a classe trabalhadora. Ela está se movimentando e ela está se confrontando contra os processos de dominação, né? Isso gerou uma revolução em Portugal, volto a dizer. No Brasil, as consequências disso foi uma ditadura avassaladora, né? Como é bem próprio dos interesses dominantes na sociedade brasileira, né? Mas, enfim, então estava falando desse sujeito, né? Na verdade, é um sujeito que está em transição, né? Inclusive, Paulo Freire fala, né? O homem é um sujeito em transição, né? O oprimido tem que... É preciso compreender os processos, as concepções de mundo, os valores políticos, as tradições culturais dos setores oprimidos na sociedade. Exatamente porque há um processo de transição na sociedade, um processo de transição conduzido pelos interesses da dominação, e os trabalhadores estão começando a se constituir nesse período, né? Eles estão começando a forjar os seus mecanismos, as suas representações nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, inclusive nos partidos políticos, né? Estão se constituindo nesse momento. A influência do que eu estou chamando aqui de realismo pedagógico cristão é muito importante e significativa nesse período, né? Há um outro elemento importante do pensamento do Paulo Freire e da aproximação dele com a educação popular foi a apropriação da perspectiva desenvolvimentista, que é do ISEB e da CEPAL. Vocês os portugueses não sei se conhecem essas instituições. O ISEB é um Instituto Social de Estudos Brasileiros que Paulo Freire tem muita aproximação, né, nesse período, e a CEPAL, que é a Comissão Econômica, talvez a CEPAL, os portugueses já conheçam mais, a CEPAL é a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina, e o que, que é central? É a apropriação da perspectiva desenvolvimentista, que, na verdade, tem uma peculiaridade, né? Assim, digamos que o pano de fundo das formulações da CEPAL e do ISEB, né? Especificamente do ISEB do Brasil, da CEPAL na América Latina, é o marxismo. É o marxismo. Entretanto, a CEPAL e o ISEB constituem um conceito que é muito importante de compreender, que é a teoria desenvolvimentista. A teoria desenvolvimentista, ela é constituída para o entendimento especificamente das nações que eram ex-colônias, no caso brasileiro. Aí tem uma especificidade do que em relação a Portugal, mas como agora eu já estou falando de Paulo Freire, né, eu tenho obrigação de trazer para vocês aqui. Paulo Freire trabalha com essa perspectiva da teoria do desenvolvimento, né? E a teoria do desenvolvimento tem uma particularidade, sobretudo latino-americana, para explicar o desenvolvimento nas nações de... Exatamente, nas ex-colônias, né? Nos países dependentes do capitalismo cêntrico. Então, a teoria do desenvolvimento fala de como, né, esses países, como a América Latina como um todo e o Brasil de maneira particular, promovem um desenvolvimento das suas forças produtivas, da ciência e tecnologia, de uma maneira abissal. O Brasil é um país que embora dependente, tem um parque industrial, ou tinha, né? Depois que o neoliberalismo foi implantado, a gente já não pode dizer a mesma coisa, mas foi um país que tem um parque industrial muito significativo. O ABC Paulista, o coração disso, foi o coração dos movimentos sociais que depois vão continuar essa tradição instaurada nos anos 50 e nos anos 60. Mas teve um desenvolvimento muito significativo nesse período, nesse contexto, entretanto fez isso com uma articulação ideológica e política das mais conservadoras, né? Política não é lugar de trabalhador. Trabalhador exatamente, se inserindo produtivamente dentro do sistema, né? A CEPAL vai, acho importante alertar até vocês para isso, a CEPAL vai trazer essa perspectiva da teoria desenvolvimentista e o ISEB também nesse período, e o Paulo Freire vai ter influência dessa perspectiva. Inclusive, ele vai, acho que é importante destacar isso, ele rompe um pouco com uma perspectiva dominante entre os intelectuais, sobretudo brasileiros e latino-americanos, que era a ideia de compreender o desenvolvimento da formação social brasileira meio como uma polaridade entre uma sociedade subdesenvolvida e uma sociedade do desenvolvimento. Quer dizer, alguns autores brasileiros, eles entendem a formação social brasileira, entendiam a formação social latino-americana como uma polaridade, né? Sociedade subdesenvolvida, né? O Brasil tinha 40, 50% de analfabetos nos anos 40, nos anos 50. Ora, como é que um povo pode se tornar uma nação com 40, 50% de analfabetos, né? Não é possível uma situação dessa. É preciso modificar essa situação. Era uma caracterização do subdesenvolvimento e teria que passar por uma condição de desenvolvimento. Paulo Freire não me parece ter essa perspectiva. Paulo Freire entende o desenvolvimento, né, assim, novamente trazendo o referencial do Carlos Nelson Coutinho para cá, quando ele fala da sociedade brasileira e tal, da modernização conservadora. O Brasil é uma sociedade que se moderniza, que tem o desenvolvimento científico e tecnológico, conservando as estruturas políticas e ideológicas mais arcaicas do período colonial. Né? Do período colonial. Enfim, essa influência do CEPAL, do ISEB e das teorias desenvolvimentistas é importante. A aproximação com elementos do marxismo, né? Mas é uma aproximação com elementos, me parece, né? não é uma apropriação do método, tá certo? Não é uma apropriação do método, é uma apropriação de elementos do marxismo. A perspectiva de classe, sobretudo, né? Ela é apropriada, sim. Mas, e aí é um ponto de polêmica, né? Paulo Freire faz isso com muita competência, mas ele subordina, me parece, essa perspectiva à perspectiva da linguagem. Tem três elementos. É preciso aprofundar isso, mas na concepção, quando Paulo Freire faz a crítica à educação dominante, ele tem alguns conceitos que são centrais, né? É, um conceito é o da interação, né? Que o educador e o educando não se educam sozinhos, eles se educam mutuamente, mediados pela relação com o mundo, não é isso? É a interação entre os sujeitos, né? Os sujeitos se constituem pela interação, não tem nada, não é dado, né? É a perspectiva do diálogo, né? Então, ali, e esse era outro ponto, quer dizer, não há monopólio do saber, né? Não há monopólio do saber, não há as experiências, as condições de vida, os processos que envolvem esse sujeito que está se constituindo, a classe trabalhadora, se dá pelo diálogo, né? E, por fim, é esse elemento que eu penso que é o central, que Paulo Freire se apropria de elementos do marxismo e subordina esses elementos a essa perspectiva central, que é a perspectiva da linguagem. Tá certo? Não é, a centralidade não está no trabalho, está na linguagem, né? Pelo menos é essa a leitura que eu faço, assim, do ponto de vista epistemológico, embora, claro, não tenha e está na praxis, né? Na prática. É, Paulo Freire faz referência a Marx, faz referência a Lukács, tá? A Lukács, né? Faz referência a Lukács, faz referência a vários autores marxistas, né? Ao próprio Marx, mas me parece que ele se apropria disso subordinando a perspectiva da linguagem. Mas, enfim, agora falando um pouco mais da teoria pedagógica e da prática da liberdade, né? Como Paulo Freire coloca. Dentro dessa perspectiva, né, de uma concepção de educação que trabalha com a interação, trabalha com o diálogo, trabalha com a linguagem, né, de que os homens não se educam mutuamente, né, que é preciso compreender, que é preciso se apropriar da realidade em que está o sujeito oprimido, né? Dar voz a esse sujeito oprimido e daí construir processos de libertação, né? Que são movidos pelo diálogo, que são movidos pela interação, né? O Paulo Freire vai constituir uma prática pedagógica que é uma prática pedagógica, assim, digamos, uma prática pedagógica popular, né, que tem um determinado procedimento, que tem um determinado método. E eu vou tentar passar ele aqui para vocês para falar do que seria a liberdade. Primeiro, como é que se constitui essa pedagogia como prática da liberdade? Primeiro, né, não existe, como eu falei antes, não existe um monopólio do saber. Portanto, não existe um detentor do saber, que é o professor. Tá certo? O professor, ele passa a ser um mediador desse processo. E ele, como mediador, não é o único, muitas das vezes, né? Falando, por exemplo, dos processos de educação popular, o professor são educadores e educandos que estão no processo de construção do conhecimento, da elevação do conhecimento. Então, o educador, como mediador desse processo, ele precisa resgatar elementos da realidade para problematizar essa realidade. Então, como é que ele faz isso? Por meio de uma sondagem, que seria uma pesquisa, né? Identificando junto à população quais são os problemas, quais são os desafios, quais são as principais referências que esses trabalhadores têm do processo que estão subordinados, oprimidos, né? Então, primeiro há essa sondagem, depois há uma problematização dessa sondagem, né? Há uma sondagem, depois dessa sondagem há um momento de encontro em que educadores e educandos eles reúnem esses elementos e recolhem aqueles elementos mais consistentes do ponto de vista da identificação de um problema social, né? Depois desse momento, retornam a campo, né, para estudar e problematizar mais a fundo esse tema recolhido, né? Há um segundo encontro, eu estou sendo bem sintético, né, gente? Porque eu não vou dizer, só para mostrar, assim, há uma concepção de educação, que é uma concepção crítica à perspectiva dominante, depois há um procedimento metodológico que envolve diálogo, que envolve interação, né? Que ele está, sobretudo, fazendo crítica à educação bancária. Então, aquela história, né? Aquela história de que o professor é o detentor de saber, o conhecimento é o quintal da casa do professor, né? Ou quase isso, né? E que o professor ele transmite esse conhecimento para um educando, que é uma tábula rasa. E aquele conhecimento ele serve como um depósito para o educando utilizar no melhor momento da vida dele, seja para prestar uma, para adquirir uma vaga na universidade ou para adquirir um emprego. Paulo Freire está criticando isso, está criticando a educação bancária, né? Está criticando os processos de escolarização nesse sentido, né? Então ele vai reverter esse processo. Ele vai dizer, não, é preciso fazer uma sondagem. Dessa sondagem há uma identificação, dessa identificação há uma definição do problema que vai ser abordado, há um aprofundamento desse problema num segundo encontro, como eu estava dizendo, e daí os educandos fazem uma espécie de síntese no sentido da superação desse problema que está posto como um elemento que vai trazer a realidade a esse educando que é um trabalhador. Então, e daí ele adquiriria, ele entraria num processo de liberdade, né? Seria a pedagogia como prática da liberdade, seria exatamente isso, o sentido de elevação da consciência do educando, né? Eu me lembro, por exemplo, também quando estudei o momento da Revolução em Portugal, que vi alguns textos, alguns trabalhos, né, que no período revolucionário mesmo, as comissões de trabalho nas empresas, né, que tinham sido abandonadas, né, que na verdade os trabalhadores já estavam controlando o processo, digamos assim, de produção na fábrica. Essa coisa, eles é que definiam o que, como, para que fazer o processo. Então, mesmo o processo administrativo, que geralmente envolvia burocracia e precisava ler e escrever, isso fazia na medida que os trabalhadores entendiam que era necessário para eles. Tá certo? Então, é um pouco, não necessariamente era um processo de escolarização apenas, né? Mas lidava, e aí é para concluir, lidava com esses quatro elementos aqui que eu acho que são importantes de destacar, que eu penso que são, de fato, as referências da crítica de Paulo Freire à educação. Primeiro, né, e aqui vou encerrar assim, para agradecendo novamente e dizendo sim, que eu acho que são elementos colocados para a gente hoje em dia como desafio. Né? Não são, a gente vê isso na obra do Paulo Freire, mas eles não são esgotados na obra do Paulo Freire, como queria esse meu colega da Faculdade de Educação. Eu penso que eles ainda estão presentes. Primeiro, a autonomia da classe trabalhadora. Né? É importante, qualquer... o elemento da praxis fundamental é trabalhar com um processo de autonomia da classe no sentido de da tomada de decisões, né, da construção das suas trajetórias. Isso é um elemento... Né, o mesmo Paulo Freire dizia, quando ele abordava a relação do opressor e do oprimido, ele dizia que a situação mais dramática era quando o oprimido instalava o opressor dentro dele. Né? Então, a perspectiva dele é de romper completamente. Claro que ele faz isso, volto a dizer, de uma perspectiva do sujeito, baseado na linguagem, na interação, mas ele é um elemento que eu acho que está posto, né, a questão da autonomia e entendendo aí a autonomia da classe trabalhadora nesse processo. Um outro elemento, a questão da participação popular, né, nas decisões, né, quer dizer, não é um processo, não é uma prática pedagógica, é preciso instalar uma prática pedagógica e uma prática social que seja referenciada na participação popular nas decisões, né? A construção de uma cultura em comum é um outro elemento, quer dizer, uma cultura que seja compartilhada da concepção de mundo, dos valores políticos, das tradições culturais dos trabalhadores. Né? Eu leio o Paulo Freire como elementos que vão se contrapor aos elementos da educação dominante. Mas, ao se contrapor aos elementos da educação dominante, ele vai fortalecer os elementos dos dominados. Né? Os valores. E daí a perspectiva da construção de uma cultura em comum. E, por fim, a emancipação humana. Né? Que, na verdade, é a superação de toda a ordem de opressão que possa existir na sociedade. Né? Bom, eu vou encerrar por aqui, já falei demais. Uhum. E aí a gente tem um tempinho reservado, porque tem tempo, né? Temos sim, até 5h30 para abordar. Não foi tempo, não é? Para nós, se puder continuar, também noutras sessões, nunca será tempo a mais, será sempre tempo a menos para ouvirmos.